Confirma? Quando possível, pro de próximo. Aguarde sua ordenação. Tá, escuta. Estabilizado o localizador da 1-0, totalmente visual com a frente alta costa. Chama agora a torre 1-8, decimal 95, que é um bom posto. Sente, torre 1895, alta costa, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu Alfa, Fox. Papa Romeu Alfa, Fox, boa noite, continua a aproximação, é a porta no externo baixada e travada. Reportará no externo com o chefe de trem, Alfa, Fox. Mike Bravo, Solo 5-3, autorizado da Ectrec, táxi até o Parque 5, liberando à esquerda, reporta de pista livre. Confirma para Torre. Tire Mike Bravo. Confirma, anima que o Bravo livrou a pista. Gente, eu estacionário de frequência. Posicionar 6310, push back acionamento na ponte 612. Push o táxi 6310. Eu vou botar a táxi 6310. Baixado e checado o Alpha Fox, com intenção de pouso na 1-7, Alpha Fox. Gente, cancela de imediato. Confirma? Cancela de imediato. Afirmativo. Gente, cancelado 5-5, autorizado base pela direita da 1-7, reporta na final da 1-7, baixado e travado. Sente, autorizado base pela direita da 1-7, reportará alinhado Alpha Fox. Alpha Fox, pode confirmar o parte após o pouso? Hangada aérea está, senhora. Gente. Valeu, obrigado. Base para a final da 1-7, baixado e checado, Alpha Fox. Alpha Fox, ciente, livre pouso, piscina 7, vento 1-0-0, grau 0-6. Ciente, livre pouso na 1-7, Alpha Fox. 1095, Kennedy 1095, boa viagem. 1095, Indião 1095, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Foxtrot, follow 58, autorizado backtrack, livra à esquerda para o estacionário frequente. 25 a 5, 3365, boa noite, novembro. Bom. Salvador, muito boa noite, 3305, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada à margem. Ajuste o altímetro no 0 no 5. 050, ajuste no 0 no chegada à margem, 3305, Luciana 6310, boa noite, ponto 0. Luciana 6310, boa noite, autorizado LA e decolapse no 0, venção no 00 graus, 069. Livre LA, decolapse no 0, 6310. Então, 3305, autorizado Zuno, descendo 2000 pés, que negar no 0 no 5. Iniciando 6310. Gente, 6310. Colô 03, chame o controle, o Xané 6310. Tomando o controle, 6310, vou chamando a sequência? 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle Salvador, Oceanair 6310. Na 6310, contato radar na decolagem, saída Fuca, sua para o nível 350. Fuca 350, 6310. Xanon 6310, autorizado Romeo Fox 08. Autorizado Romeo Fox 08, 6310, muito obrigado. Boa noite, bom voo. Comandante Roga a bordo? Negativo. O Roga não está aqui hoje, não. Dá um jato. Sim, um abraço pra ele. Ah, obrigado, Dorcinho. Oi, meu instrutor aqui. Rei, reporte final estabilizado, que legal no 0 no 5. Autorizado, GDS Rectoidão no 0, assiste no 0, formará estabilizado. Recebi autorização para revoque da posição 941 para a posição 2, passe 3, por favor. Em coordenação com a equipe do solo, valeu e prosseguir, reporte ao término no pátio 3, Tango Kilo November. Então, posso prosseguir até o pátio 3, é isso? Afirmo, coordenação com a equipe do solo. Ok, positivo, obrigado. Na 3.3, boa noite, sendo identificação, voo para o Adipelo, descendo 4 mil pés, que é legal no 0, no 5, velocidade do seu critério. Correta, velocidade do seu critério. Oxa, 2063 no zero, chama agora é Centro Recife, 2545, alterna 133-65. 2545-3365, 6310, obrigado, boa noite. Boa noite, por favor. Estabilizando 1-0-3-3-0-5, completa aproximação, torre 1-1-8-95. 1-1-8-95, boa. Boa. Channel 6-3-1-3, desça para 2.000 pés, que negar, permanece no 0-5. 2.000, por 0-5, 6-3-1-3. Salvador, muito boa noite, Centro 3305, baixado travado, passando o dia certo. Ciente autorizado pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 8-9, 3305. Autorizado pouso na 1-0, Centro 3305. Na 3-1-3, se desejar autorizado o turno, tráfego único para Salvador. Autorizado a sinal da LF-7-6, reporte sinal estabilizado. Afirmativo, vai voador então, minha 3-1-3, agradece. Solo 05, direito 129, solo. Direito 129, então 219, boa, tá 330. Vamos, Salvador, muito boa noite, tá 330. 3305, táxi livre Alfa, vai reportar da Juliette para ingresso. Alfa, reportar da Juliette para ingresso, tá 3305. Após o tráfego em reboque, que vai ingressar no pátio 3, pátio de cargas, após o mesmo prossegue via Juliette, portão 62. Ok, após o tráfego em reboque, Juliette, portão 06, para o 73. A 313 completa a aproximação, torre 118.95. 118.95, até daqui a pouquinho, 6313, obrigado. Boa noite, meu povo. Salvador, boa noite, o Janeme é 3-1-3, final do ILS X-Ray, pista 1-0, baixada travada. Centro de pouso, vista, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 mais, 6-3-1-3. Autorizado pouso, pista 1-0, 6-3-1-3, a Ocean. É 313, solo aos 23, livre à direita, chamou no 219 o solo. 219, 6313. Controle Salvador, boa noite. Azul 4298, informação Zulu. Azul 4298, sendo identificação dessa paranisa 050, autorizado por Odizuna, QNH no 015. O número 1, velocidade 57. Ok, e o 1282, autorizado por Odizuna, 150. 1095, Boa Duna, 4291. Alô, Salvador, boa noite. Xuxa na 6313, livrou a pista 1-0. Boa noite, 6313, táxi livre Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Xuxa na 6313. Salvador, Tango Kilo November. Tango Kilo November, prossiga. É para informar que terminamos o nosso reboque. Boa noite e obrigado. Tango Kilo November, término do reboque, boa noite. só confirmando, é o 4 portão do 6313, é isso? Firmo. Obrigado. 298, desça para 2.000 pés, do Pernegal no 0, no 5, autorizado a final do LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2.000 pés, 1.0 no 5, autorizado X-Ray, chamará estabilizado, final 1.0, 4.2.98. Salvador. Muito boa noite, sou Chanel 6224, com informação do Duque. Boa noite, Chanel 6224, sendo identificação atualizada por Ed Duna, descendo 050, que é já no 0 no 5. Identificou Duna, 10 no 5 para o 050. ISO 4298 ISO 4298 ISO 2 Salvador Azul 4298, boa noite. Salvador 98, check train do pouso pista 10, o vento 1 no 00 graus, 8 nós. Ok, livre pouso no 0, 4298, está baixando o trem. Baixou e travou, 4298. Ciência livre pouso. Pouso no 0, 4298. 6224, vista para 2000 pés, o QNH 10 no 5, autorizado a final da LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000 pés, 10 no 5, reportará estabilizado na final do ILS X-Ray, o 6224. Do 98 aos 38, direito, 121 do solo. 1219-483-403. Salvador, boa noite, azul 4. 298. Parte azul 4298, táxi livre Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Salvador, chamei 63, 13, informação, Zulu, portão 4 para a autorização, Guarulhos. 13, Guarulhos, nível 360, está autorizado, via para Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge após intercepto, via para Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após direto Poços, e após conforme, Nicolau da 10, curva direita na subida da El. após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5556, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, então, 360 para o Zulu 10, Freeze, outro Zulu 16, Belo Horizonte, Freeze, pontos e saldas após conforto. Decolando a 10, na direita após, da Euleta Mótica, 5556, 1208, Volina 6313. Então, 4, chame pronto, pushback, sonamento 6313. Camarada, obrigado. Salvador, muito boa noite, disse o Chiba Brasil, Info. Fazer 8-4, aeroide copy do Lima Eco Mike Delta, para level 370. Ready to copy, Airbus 330-200, we request 370 if possible, and we have Zulu copy, Airbus 084. 4015, nível 050. Front level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After Upper November 873 until Impal position, India November Tango Oscar Lima Impal. After according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha. Puka, departure, with Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo, transition, Zipar, score code 5561, and control departure frequency 120.8. 084 is clear to Madrid, with departure from runway 10, Puka, transition, Zipar, squawking 5561, and our routing will be Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873 Intel flight plan, and departure frequency will be 120.8, and we are clear for level 370 on route, Europa 084. Quebec is correct, Europa 084, stand 10, come ready, push and start. We're fully ready for push and start on stand 10, Europa 084. You ready now? Affirm. We are ready now to push on the stand. Europa 084. We coordinate with the ground staff and report where to taxi Europa 084. We'll coordinate and call you back with taxi Europa 084. Passando externo, vai ser pra voo, será 0224. Jonas. Jorge, Jonas, 1170. Livre pouso, 6224. controle Salvador, passando 2224. Passando 2224, controle acione identificação, PNH 10015, autorizado chegada a Mari, reporte ponto de descida. Está no ponto de descida, passando 2224. Tem que descer para o nível 060. 060, 2224. Mediador 24 no solo, 50, direita, 1219, só. Direita com 219, obrigado. Solo Salvador, a cena é 6224, livrando. 224. Esquece da Juliette com ingresso. Alfa, antes para Juliette, vamos reportar. 0 no 5. Tá, 2000, 9970. Passarelo 2224, solicitada por Odiduna, descendo para 3000 pés, que é negado 0 no 5. Duna 3000, 0 no 5, passarelo.